adversidade. Temos que prosseguir e não desanimar. Dificuldade e aflições sempre vamos passar. Espere em Cristo que é fiel. Se Ele prometeu, se cumprirá. Toda palavra dita se cumprirá. Porque não é homem para te enganar. Amigo verdadeiro, nesse você pode confiar. Na adversidade é embaçado. Quer testar minha fé? Fique à vontade. Correndo na subida eu não vou parar. Quem tá comigo é Jeová. Esse é verdadeiro, não te abandona. Mesmo você estando errado, não te aponta. Não olha como homem, tem compaixão. Deu sua vida pelos irmãos. Eu tomei posse do sacrifício. Eu não mereço tudo isso. Mas se ele acreditou, quem é tu pra desacreditar? Escolhe os incapacitados pra capacitar. Eu quero ser mais um elo da corrente. Aqui é quente, os crentes. Cabeça erguida, eu não vou parar. Minha coroa os porcos não vai tomar. Tenho vários inimigos, uns ocultos, outros declarados, que quer me ver cair, que quer me ver prostrado. Mas o que tá em mim é maior do que o que está no mundo. Tem uns mano que se ilude, tapinha nas costas. Não me assusta, não me comove. Odeio falsidade e traição. Judas Iscariote aqui não tem vez não. Quem te iludiu dizendo que ia ser fácil? Pra entrar no céu tem que ser soldado aprovado pelo Senhor. Guerreiro nato, bom gladiador. Na adversidade eu vou prosseguindo. Jesus Cristo está comigo. Guerreiro, guerreiro do Senhor. Guerreiro nato, um bom gladiador. Guerreiro, guerreiro do Senhor. Pregando a verdade com prazer e com amor. Foi isso mesmo que eu escolhi. Não me arrependo. Pra tu ser crente tem que ser quente. A melhor forma de defesa é atacando. Cair pra dentro e acreditar. A adversidade é o crescimento, maturidade, paciência. De esperar em Deus, sabendo da vitória, caminhando de glória em glória. Na periferia é embaçado. Deus não usa os fortes, mas usa os fracos. Desacreditado, maltrapilho, abandonado. Pra confundir engravatado, doutor da lei, os fariseu. Desculpa aí, ó, eu sou mais eu. Diretamente do gueto, mano, ter regenerado. É desse jeito. Adversidade, luta e provação tem que ter na vida do cristão, pra você crescer e aprender. Que Jesus Cristo ama você. Regenerados, louvado seja o nome do Senhor.